meu amigo, se estás cansado e oprimido, vinde a Jesus. Ele te chama constantemente, saia das trevas, venha pra luz. Se ele morreu pra te salvar, porque viver no lamaçal? Venha correndo, ó meu amigo, pra receber vida eterna. Eu também já estive no mundo, fui moribundo, muito sofri, mas o autor da salvação deu-me a mão e de lá eu saí. Ó meu amigo, estas riquezas que tens no mundo não valem nada. O que adianta ser rico aqui e lá no céu não ter morada? Vida abundante e eternidade está em Cristo, meu Salvador. Então por que não te decidas pra ter uma vida de paz e de amor? Eu também já estive no mundo, fui moribundo, muito sofri, mas o autor da salvação deu-me a mão e de lá eu saí.